andrecedesmoral.com.br. Essa quem tá em casa vai descer tudão com a gente. É agora, hein? Chama do balanço que ela gosta. E é pra descer tudão. Desce tudão, desce tudão. Passa a bunda no paredão. Desce tudão, desce tudão. Vai, Gisele! Desce tudão. Moral de Ibicoara. Fim de semana chegou. E já pode se preparar, a galera tá chegando. Hoje a gente tá de cá. Chama os parceiros pra festa e hoje nossa ideia é essa. Toca logo o pagodão, aquele que tá trocando o verão. É pra descer no show. Desce tudão, desce tudão. Nossa lada no galerão. Desce tudão, desce tudão. Solta! Desce tudão, desce tudão. As meninas estão pra onda e também de ver. Vem devagarinho, mete dança, xé. Mete dança, xé. Mete dança, vai, vai. Vem devagarinho, vem devagarinho. Vem devagarinho, vem devagarinho. Vem devagarinho, vem devagarinho.